o Senhor lhe deu as estrelas para contar. Isso ele fez para Abraão não esquecer. Mesmo que demore, a promessa se cumprirá. Cada estrela do céu um filho seria. Mas como acreditar em algo que não se via? Para Deus tudo é possível. Basta crer. Deus não esquece de nenhuma promessa. Ele ensinou isso a Abraão e quer ensinar a você. As promessas que ele fez se cumprirão. Dia após dia, uma de cada vez. Ensinou isso a Abraão e quer ensinar.